Fala da pista 10, 10, mantém a proa até 2.000 pés. Depois curva à direita, no perfil da Dael, Leda. Após a posição Leda, direto trilha. Controle de saída 19.35, torre de controle 18.62, transponder 5450. 5450, reporte ponto de estacionamento, Gol 601. Obrigado. Solo é o T-394? T-394, não chegou nenhum balizador, né? É que tem um, na verdade tem um avião da TAM aqui na posição 9, já. Né? É, 08 na posição. Certo, 08. Solo Salvador é o azul 4234, pushback acionamento na posição 3. 24, livre puxar, se não acha no taco. Tá livre, chamará, 4234. Salvador, boa noite, chegou no 567, informação Tango, autorização Brasileira. E para o solo, por gente mesmo. Voo no 567, uma Tango, Brasília, autorização. 567, Tango, confere, Brasília já aprovado 360, ponto para quanto? Firmo. Aprovado então, Salvador Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17, decola pista 10, curva à direita após 2.000 pés ou 3 milhas, perfil de subida é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Arbor, Elefa, após Elefa, Ofito, controle 1.9.35, torre 1.8.6, código transponder 5451. Qual o controle, você lembra? Controle 1.9.35. Gente, 3A360 no Brasília, decora da pista 10 com curva direita, no perfil da Arbor. Após voa pela Upper Zulu 7, após o fito 5451, transponder 7935 ao controle. Já subi da Arbor, Elefa, transição Ofito, ok? Chame ponto por, para puxar o acionamento. Gente, Arbor, Elefa, Ofito, obrigado. O 1.9.5.7 chamando. Solo Salvador, Webjet 6720, posição 4 para o puxar o acionamento. 6720, portão 4, temos a Embraer da Azul a cauda, assim que o tráfego liberado. Iniciando o táxi, livre puxa, acionando o 4, chame táxi. Assim que o azul liberar a retaguarda, tá livre inicial, puxa, chamarei para o táxi, web. Cola, Oxa 6259, ciente do Atis na posição 1380 para Guarulhos. Oxa. Oxa 6259, já aprovado Guarulhos 360, tá em informação em curso, altímetro 1010, pronto pra cópia. Pronto, ciente da Tango 6259. Oxa 6259, aprovado Guarulhos, o livro de voo 360. 360, aeroviário Zulu 44, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direta, posição Eudes, controle 11935, motor 18612, transponder 5445-6259. Autorizado na Amper Zulu 44 até Guarulhos, decola dando zero, primeira curva para 2000 pés da terceira milha, da El Leda, após Eudes, 1935 ao controle, 18612 é a torre, Ocean. E o transponder 5545, Ocean é 6259. O transponder 5445, 354-45. 5455, confirme? Não, é 5445. 5445, Ocean é 6259. Sim, correto, chame pronto para o feedback somente, 6259. Chamará 6259. Para o táxi 4234, com 103 a bordo, 3h40, alterna Maceió. Ok, 1-0-3, o teu 113. 103, 1-0-3. 1-0-3, 3h40, Maceió. Copiada, direita via Índia, fone espera 1-0, todos 8-6, altímetro 1-0-1-0, boa viagem, azul 4234. Gente, com 1010, vai táxi via Índia. Obrigado, bom trabalho. Salvador, Gol 273, informação Tango. Golo 273, Tango, confere ao time 0-1-0. Salvador, confirme, já aprovado 360. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Aprovado com fins, nível de voo 360, via posição bridge, upper Zulu 16, o restante conforme a rota do plano de voo. Decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2000 pés ou afastar-se 3 milhas. Então, inicia a curva pela direita. Deixa o subida da El Leda, após a posição Leda, direto à posição bridge. Controle 11935, 21 no 8, decimal 6, acione o código 5462. 360 para Confins, bridge Upper Zulu 16, decola da 10, 2000, pés curva direita da El Leda, aí então posição bridge 119.35, 5460. 5462, 5462 no código. É, confere, 5462. Fala Salvador, Bono 601, gate 07, para o pushback, acionamento, por gentileza. Ok, 07, o portão 601 autorizado, chame táxi. Autorizou, obrigado. Bono 273, correto, cotejamento, chama enquanto o pushback funcionamento. Chamará. Zero para 1-0. Bono 776, sendo identificação, chegada Mari, desce para 050. Ficou na chegada Mari, descendo para 050, Bono 776. E de imediato? Positivo, inicio 3897. Autorizado, chama o táxi na 3897. Autorizado, 3897. Iniciando 4234. Gente. 720 para o táxi, POB 190, 3h25, alterna Guarulhos. Passou aí o 4234, senhor. 119-35, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Táxi direito, 6720, poderia confirmar as dados novamente, por gentileza? 190 é o POB, autonomia 3h25, antena Guarulhos. 3h25 ou 3h05? 25. 25 com Guarulhos, à direita, ponto de espera a todos, 86, altímetro 1010, 1010, boa viagem. 1010, livre à direita, uma boa noite. Radar na decolagem, saída Puca Vila. Sai na Puca, contato radar, 1234. Bono 76, desce via 2000 pés, 1010, autorizado LS, informe estabilizado. Desce via para 2000 pés com 1010, informará estabilizado, 3.42, Campinas. Era pronto. Siga o tráfego da TAM, ponte 010, chame torno no 8 desse momento, altímetro 010, tenha uma boa viagem, voo 601. Sai da TAM, 1-0-0, ponte espera 10-862, 601, até a próxima, obrigado. Solo 3545, na parte 3, remota 3, solicita o pushback acionamento. Autorizado, reporte início táxi, 3545. Autorizado, pushback, acionamento, reportará para início táxi, 3845. 3897 para o táxi, a bordo 232, autonomia de 3 horas e 50, alterna Galeão. 232, 350 Galeão, táxi à esquerda, via pátio, última direita, Índia. Ponte espera no zero, chame torre 1 no 8, décimo mês, 118,6, altímetro no 0, no 0, boa viagem, tá? 3897. Positivo, pátio, Índia, 286, 1010. 3897. Para poxa, acionamento, Bono 567, não, 22. 22, só um instante, meu Bono 567. Terei inicialmente três tráfegos a passar a cauda, devido a essa taxa alfa interditada no trecho entre Índia e Juliette. Os tráfegos acionados no pátio vão taxar via pátio, só um instante, por gentileza. Se desejar para condicionamento, está livre na posição acionamento, aguardando a autorização para início de posto. Paciente, senhor Bono 567, está aguardando. Eu posso estar mostrando identificação. Está a 8 milhas da posição Conde. Informe na posição Conde. A 720 decolou ao Zulu 4, 1935. 1935, uma boa noite. Controle Salvador, objeto 6720, decolou na Dael Leda. Solicito uma na Prod Leda, boa noite. Boa noite, objeto 6720, perfil da saída Dael, 6720. Perfil da Dael, 6720. Solo Triple 54 no 5 com 71 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador, solicita o táxi. Salvador 71 no 4 horas. Táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera no 0, chimitorro no 8, decimal 6, altímetro no 0, no 0, boa viagem, Triple 54 no 5. Autorizado táxi em frente, segunda direita Índia, ponto espera torre. Uno no 8, decimal 6, com altímetro, ajuste 1-0, 3-5-4 no 5. Pronto, 3-8-9-7. 3-9-7, autorizado a linha decolar, pista no 0, 110 graus, 08 nós. A linha decola no 0, tá 3-8-9-7. Mike Eco Delta, possível. Salvador 601, pronto, ponto espera 10. 601, mantém ponto espera. 601, mantém. Paciente do giro de manutenção, Mike Eco Delta. Confirme. Informe interno. No 4234, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 13365. 2685, 3365, azul 4234. Estabilizado no localizador, o gol 176. 776, chame a torre no 86. 86, gol 176, graças. Doutor Salvador, boa noite, o Golo 776, passando o marcador externo, com o trem baixado, checado. 776, autorizado pouso, pista no 0, 110 graus, 109. Pouso no 0, Golo 776. Tan 3897, decolou aos 18, 11935. 0935, obrigado. Salvador, Tan 3897, decola na sua escuta. 3897, contato radar na decolagem, vigilância, saída da EL no perfil. Da EL 3897. Serra Golf, acione identificação. Gente, Mike Serra Golf, é ponte Coque Novo. Vou em posição AMAN, chegada AMAN. Informe no ponto da descida. Aqui, vamos manter o perfil 3897. 3897. Paulo Ocean 6259, na posição 1 para posicionamento. Gol no 601 na Lima, tem após tráfego na curta. O senhor está aguardando a saída do APR que está na Índia? O senhor é o número 2 do setor, só um instante, por gentileza. Se desejar, o senhor na posição, aguardando o push. Ok, vai aguardar então, Você já passou a posição Conde. O meu papatano está sobre vigilância. Vou ir na proa de Bonfim. O meu papatano. Gente, conforme solicitado da sobrevetor, curva à direita, vou na proa 255, limite magnética 180 de Simbra. Limite 6720, chame o centro Recife, está cruzando nível 190. A frequência é 125 decimal 1, caso negativo, 13325, bom voo. 1251, 13325, centro Recife, obrigado, boa noite, Web. Boa noite, bom voo. Controle, boa noite, Gol 601. Gol 601, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, saída da EL no perfil. Da EL no perfil, no 601. Horas e 49, alterna com a vinda. Bono 567, no 567, pronto pro táxi? Avião, pronto. Obrigado, táxi à direita, via Índia, ponto espera 10, todos 86, confirma os dados, por gentileza. Tem 153 a bordo, com 3 horas e 49, alterna com a vinda. 3349, Charlie Fox, não tem nada. Direita, ponto de espera, todos, 86, altímetro 10, 10, boa viagem. Fala, push, portão número 5, gol, número 273. Ok, no 5 eu estou autorizando, vai ser o número 2 para táxi, já temos já o solicitado aqui no portão 01 no Airbus da Avianca, ok? Então tá ali, puxa a sua no 5, número 2 para táxi. Gente, número 2 para táxi, vai iniciar voo no 273. É 259 após 37 a cauda, ali vou puxar acionar no 01, chame táxi. Após 37, livre posicionamento, 6259. Trip decolou aos 26193. Vai chamar controle 1935 grato, uma boa noite. Trip 54. Controle Salvador, boa noite. É o Trip 5415, decolou, cruza 1800 pés na sua escuta. Trip 5415, contato radar na decolagem. Saída da EL, vigilância no perfil. Saída da EL, cumprindo o perfil, trip 5415. 3897, vai cruzar o nível 170, chame o centro Recife, a frequência é 125, decimal 1. Caso negativo, 133, 25, bom voo. 25, 133, 25, obrigado.